Salvador, muito bom dia, o TAM 3304, no ponto de espera da 28, pronto. TAM 3304, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 260 graus, 04 nós. Autorizado alinhamento e decolagem para o TAM 3304. Solicito pushback e o acionamento TAM 3859-08. Portão 8 autorizado, reporte táxi. Salvador, Gol 1605, 128 a bordo, 3 horas 50 autonomia, alterna Campinas para táxi. Pode 103, controle. Golf, torre 1862, ajuste 1016, até lá na minha escuta. Índia, Alfa, espera ver a Golf, 186, até lá na sua escuta, Gol 1605. E o ajuste 10 no 8. 10 no 6. Sim, 10 no 6. Golf Oscar Delta, agiliza o reboque para o portão 3. Torre de controle, Golf Oscar Delta. Golf Oscar Delta, agiliza o reboque, portão 3. Sim, houve alteração, o portão vai ser o de número 4. Gente, quanto tempo o senhor demora para rebocar até o portão 4? Já estamos chegando no portão, estamos saindo aqui do pátio 3 para acessar o pátio 1 no portão número 4. Daqui uns 5 minutinhos já estamos finalizando. O TAM 3304 decolado aos 31, chame agora o controle em 119.80. Controle. Salvador, bom dia, 3304, saída, gole. Bom dia, TAM 3304, contato radar, subo 360. 360, 3304. T602, desça para 2000 pés, 1016. Ao localizador, o Gol 9982. Torre 186, Gol 9982. 186. Oi, Salvador, bom dia. Gol 9982. Estabilizando o localizador, 3000 STA. Gol 9982, continue na aproximação, informe avistando o campo. Ajuste 10 no 6, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Confirma 90 metros? Afirmo. Gente, então vai reportar avistando Gol 9982. Chegada a CARI, desça para o 040, ajuste altímetro no 0 no 6. CARI, descida potencializada até o 040. 1-0-6, web 674-26. Time, request taxi. We have 137 souls on board, 4 hours and 40 minutes. Alternative is Guarulhos. A 59 attacks via Juliet Alpha, altimeter 1016. Nível 8, a TOW, Boeing 737, to gate 04. Hold short, taxi golf, tower, frequency 118.6. Roger, 3859. Gente, gol no 982. Tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 079. Cheque o trem. LV pouso, pista 2, baixei, travou 92. Ajuste agora no 0 no 7, gol 1982. 817, 982. Informe sobre a velocidade de cada. No momento, senhor, estamos com 280 mais. Recente. Torre de controle, gol, golf, Oscar Delta, finalizando o reboque na posição. A ponte número 4, ponte de temperatura. Delta ciente no portão 4, parqueado, bom dia. 2, torre 18,6. 786. 28, pronto, visual hora na final. Delta 3602, no lock, a 2 milhas externas. Está 3602, continue a aproximação aguardando pista livre, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, informe avistando o campo. Informar avistando o campo da 3602, ciente dos 90 metros. Brasilian Air Force 2281, Salvador Proud. Go ahead, Salvador, Brasilian Air Force 2281. Medevac for space, in turn left, heading 190, limit by localized course. Turn left 190, limit by localized course. Brazilian Force 2281. Pistol 3602. O senhor teria reportado alguma situação antes do pouso? O gol no 982? Algum objeto, alguma coisa? Não sei, não foi entendido aqui a transmissão. Não, negativo, reportou nada. O gol no 982, livrando, vai manter antes da aula. Gente, grato, mantenha a posição antes da alfa, chame o solo em 1219. 1219. 3602, baixada de trabalho, passou externo, visual. Gente, tá 3602, continue na aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre. O ajuste agora 10 no meia, tá 3602. 10 no meia. 3 Salvador, gol no 605, aguardando o ponto de espera. Após o TAM, ingresso a parte 3, vai reportar ingresso a parte principal, 1982. 210, nada está presente, 6726. Brasil Air Force 2281, resume our navigation, heading Luzon position, to intercept localized course. Navigation, fly now direct Luzon intersection. Brasil Air Force 2281. Sistema mantém 2000 feet, Brasil Air Force 2281. Clear, send 2000. 05 nós. Pouso autorizado, cabeceira 28 da 3602. Salvador, bom dia, OTAN 3454, autorização, a Recife 330. Recife 33, aguardo coordenação, informação em Juliette. Guardando. Oi, Salvador, voo no 605, ponto de espera pronto, visão na final. 7, voo no 605, autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali mantém 28, voo no 605. Retornando a Proticário, F-67-26. 6726, vetoração para sequenciamento. Deverá voar na proa 050, limitado pelo localizador. Desça para o 030, 6726. Pro 030, na proa 050, limite ao lock. É 6726. Qual é o TAR 3602? Área ingresso, parte principal, 1982. 982, ingressa portão 8. Portão 8, 982. 3602, cruze Alfa, Kilo, parte 3, reporta ingresso, parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, reporta via parte principal. Autorizado decolar, pista 28, vento 250 graus, 07 nós. Devo decolagem, quando 605. Guardião 03 na escuta do controle. Na escuta. Sua posição no momento, perdi o contato com o seu tráfego. Duas aviárias, na escuta de Paris. Ciente. Tem ciência que a operação é salvou da pista 28? Afirmativo. Voo no 605, decolado aos 41. Chame agora o controle em 119.80. Até a próxima, 05, quando mesmo. Controle, voo no 605, decolado, bom dia. Dia no 605, contato radar, suba ao 360, aceita gole. 360, gole. Jet 6726, redução para 1970 nós. 170 nós, 6726. Nine, we are ready. 3859, cleared line up and take off runway 28, wind 230 degrees, 09 knots. Line up and take off, turn 3859. Próxima parte principal, TAN 3602. 3602, ingresso a portão 5. Portão 5. Poxa, né, o Avianca Brasil 6319, está no gate 01 para o pushback de acionamento. Bianca, autorizado, puxa a porta. Para. Reaching 2000, establish localizer course. Roger, contact tower frequency 118.6, 221, yeah. Contact now tower 118.6, Brazilian Force 221, good day. Objeto 672, está com 1709? Afirmativo. Gente, curva esquerda pro 320 para o localizador, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego à sua frente, um bandeirante da Força Aérea com 8 milhas. Sente, curvando esquerda pro 320 para o localizador, o M6726, é... 1016, senhor. Confirme? Ah, qual é o ajuste daí? 1-0 no meio ainda, desça para 2000 pés. Runway inside, Brazilian 2281. Roger, Brazilian 4281, I will report runway inside. Stand 3859er, airborne at 45, call Salvador departure one, on 12119.80. Departure 1819.8, thank you, good day, 3859er. Salvador Departure Control, good morning, 3859er, passing 2000 to 360. 3859. Radar contact on departure, climb flight level 360, Goli departure. Clear to 360, Goli, 3859. 1605, chame Recife no 288, alterno 264. 288-264, bom, 1605, quando eu. Do 859, maintain maximum speed to 250 knots until passing flight level 100. Roger, maximum 250 knots until 100, 3859. I have one traffic 12 o'clock, 14 miles, same departure. Roger, 3859. Hotel Limatango, prossiga. Three-eight-five-niner, just to inform you, on radio, 259er, 15 miles, we will fly below flight level 100. Clear to climb flight level 360, turn 3859, and speed at your discretion. Roger, disregard the constraint and clear up to 360, turn 3859. Left for 2281, we have your runway 28 inside. Brazilian Air Force 2281, clear to land runway 28, wind 250 degrees, 07 knots. Altimeter 1016, check landing gear. Landing gear down your lock, clear to land. Brazilian Air Force 2281. Meia 726, chame torre 186, tráfego à frente agora 6.5 milhas. Ciente 183, 186, né? O Webjet 676. Sim, 186. Decolar, mantendo a prova. Sim. Bom dia, Webjet 6726, continue na aproximação, número 2 para o pouso. Ajuste 10 no meia, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, pista seca. Tá, obrigado. Como número 2, prosseguimos na aproximação, guardando pista livre 6726. Bordo, chame torre para acionamento, táxi no pátio 4. O Avianca 63, eu não está pronto para o táxi. 98 POB, internado Galeão, 4 horas autônomo. 3454, autorizado para o Chibec, portão 612, reporte táxi. Morar para o táxi 3464. O Avianca 6311, táxi via Índia, Alfa, Juste 10 no meia, ponto espera da Golf, torre em 118, pessoal 62. E a Alfa, chama lá no ponto espera, 18612, 6312, Avianca. Tá no pátio 4 para o acionamento? Autorizado, reporte táxi. Brazilian Air Force 2281 on the ground at 4050. Expedite your taxi leaving by right on taxiway hotel. Taxiway hotel, Brazilian Air Force 2281. Objeto 6726, confirme a altura que avista o campo. Aproximadamente 1.300 pés. Ciente. Agora sim tem pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus, 06, 12 de nós. Cheque o trem. Faixa travada, livre pouso, cabeceira 28, web 6726. Hotel Lima Tango, táxi até o ponto de espera da pista no 7, reporte para ingresso. Autorizado, reporte alinhado e pronto, Papa Tango Hotel Lima Tango. Sente Papa Tango Hotel Lima Tango, autorizado decolar pista no 7, vento 280 graus, 07 nós. Objeto 6726 no solo ao 54, livre à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame o solo em 121 decimal 9. Eu vou na esquerda, mantém a posição antes da Alfa, 219, 6726, boa. Gente, 3454, táxi via Juliette Alfa, reporte antes da Delta, ajuste no 0 no meia. Juliette Alfa, reportando a Delta, 3454. Alô Salvador, objeto 6726, uma boa livra. 6726, boa, cruze Alfa, ingresse pátio 3, vai parquear pátio 1 no portão 2. Essa pátio 3, pátio 1 no portão 2, 6726. Bom, normal. Guarucana, 15, retalho, por favor. Gente da Juliette, autorização Ilhéus. Ilhéus, qual nível? 397? É o 240. 24, aguarde coordenação em cópia. Guardando, ou 397. 34 em 4, autorizado o táxi até a Golf, quando lá 18,6, boa viagem. Até a Golf, até lá 18,6, boa. Isso para o Clube Espanhol, reporte visual com local de pouso. Você para visual, oficial de Monserrat. Guardião 03 já está no regresso para Salvador? Olha atenção, vai manter aqui ainda toda a ordem. Gente, tráfego do Hotel Lima Tango decolado de Salvador para o Clube Espanhol 500 pés. Gente, vai manter afastado o corredor Guardião. Lima Tango, tráfego do Guardião, helicóptero da polícia, mantendo entre 200 e 500 pés no litoral, passando agora o Rio Vermelho. Hotel Lima Tango, descente. Bianca 6311, decolado 256, chame o controle em 119.80. Chamará, obrigado, bom dia. Vou guardar um Z3 para visual com tráfego no corredor acesso. Recente. Gente, hotel de Matango. Controle, Avianca 6311. Avianca 6311, contato radar, suba 340, saída Gole. 340, saída Gole. Controle, Avianca 6311. Siga. Autoriza por de Gonza? Autorizado por Odival, 6319. Odival, 6319. Vitória e Matango, reporte final para pouso.